21, décimo 9, liberado. Via direita pro 040, ok? Direita 040, do 4082. Mantendo a proa de toque, reautorizado 050. 050 com a proa de toque, o 3566. 174 confirmando, vai ingressar na Índia, observando o objeto de um pushback, ok? Assim que tiver condição de ingresso, tá livre. Entendi, obrigada. Seguirá Boeing 738, 5 mil da sua frente, também receptando antes do instante, está passando 2.500 no mesmo, azul 4082. 7, azul 4082. Foi Salvador, boa tarde, gol 941, a informação Victor. São 3566, prossiga agora na proa do Serra Vitor 368 para o RNAV, está 3566. Serra Vitor 368 para o RNAV, 3566. Azul 4061 no decola, ascensão ao 340 na saída Gole, transição Gonza. 340, Gole Gonza, 4061 azul. Controle, gol do 941, boa tarde. O 941, boa tarde, aciona identificação, prossiga na chegada Mari, desça ao 050, permanece vigilância. Ficou desça ao 050 na chegada Mari. Pessoal, após o RNAV da 10, 941. Os pontos espera, objeto 6771. Para 3, já estabilizado a final azul 4082. 4082, prossiga para 2000 pés, aguardando transferência de comunicações. 2000, aguarda transferência azul 4082. 3566, 3000 pés, autorizado 1011, ó, ajuste. 1011, 3566. Estabilizado, o aeronave 24. Completa, ILS sem glide, chamando torre 118.6, o 1924. 18.6. Controle, Salvador, o trip 5487, sente da Vitor. Trip 5487, aciona identificação, prossiga na AMAN, desça ao 040, o altímetro 1011, permanece jovem. AMAN 040, 1011, solicita o procedimento de uso para o trip 5487. O externo está embaixo travado, o externo. 924, continua a aproximação, aguarde a atribuição de pouso. 150 graus, 49. 154 com 4, aguarda a autorização, igual 924. Valdor 3660, informação Victor, mantém 160. Azul 4082, inicia redução para velocidade de aproximação final, chamando torre 1186. Torre 1186, azul 4082. 566 autorizado, RNAV possível para 2500 pés. Após Serra Vitor 368, reporte o 366, ok? Ok, 2500 autorizado RNAV, após 368 vai reportar o 366. Então 3560, acena identificação, prossiga na Mari, desça ao 0620. Altímetro 1010, permanece vigilância. Salvador está 3660, informação Victor. 660, prossiga na chegada Mari. Acione a identificação, desça ao 0620, permanece vigilância. Altímetro 610. Afirmativo, descida autorizada 060 na Mari. Intenções efetuar RNAVE para pista 10. Copiada, aguarde autorização. 4061, pode voar agora, levantar a formação? Autorizado, azul 4061. Né? É um. Salvador 941. 941, prossiga. Tem que reduzir aqui devido às formações, turbulência. Copiado. O 1941, após redução de desvio, está autorizado para o de Itape. Controle Salvador, boa tarde, Gol 697, informação novembro, Vitor. Gol 697, boa, acione a identificação, prossiga na chegada Bonf, direção 070, altímetro 1010, permanece vigilância. Descendo aos 70 na Bonf, 1697. Obrigado, mas a gente será autorizado o Gol 1967. Obrigado. Vai passar o 366, está no RNAV, o 3566 está. Inicia a redução para a velocidade de aproximação final, seguindo Embraer 190, o TAM 3566, chamando o 3186. Reduzindo 3186, 3566, grato, boa. Controle Web 6771, decolando na Dael. Contato radar na decolagem, suba ao 340, o Web 6771. 340, Web 6771, a possibilidade está presente, Dael, senhor? Após 2 mil pés, direto Dael, autorizado. Rádio 3566 da TAM. 3566, continua a aproximação, aguarde informação de pista livre, vento no 40 graus, 4 nós, ajuste no 0 no 0, 610, chame passando o chão. Samará, o 3566. 924, solo 51, libera a próxima direita, 121, 19. 219, né? Para Recife, senhor, ciente da Vitor, eu sei que estou um pouquinho adiantado. Na medida do possível, a gente aguarda autorização. Afirmativo, Recife, estou ciente, aguarde cópia. Ok, só confirmando, é 90 metros restritos, não é apenas, não é na pista 10? Afirmativo, informação à vista, 90 metros deslocada a cabeceira 10. Ok, obrigado, aguardando cópia, 8001, data. Falou, boa tarde, Gol 924, livrou? Gol 924, seu portão será o número 5, que ainda está ocupado, mantenha antes da Juliette. Grau 5, Batesa Juliette, Gol 924. 03. Reportará com onde nessa frequência, alternando Aracaju, 10-1203. O Gol 941, inicie redução 2109. Iniciar na redução, Gol 941. Controle Salvador, bom dia, agora 600, Sente da Vitor. 4 nós, 1010 o ajuste. Aguardando pista livre, 3566. Ari, desça ao 090, permanece vigilância. Desce até o 90 na Mari, vou no 6005. Autorizado, puxa o táxi. Volta. Localizador, curve à esquerda, proa 120, reporte estabilizado. Esquerda 120, reportado estabilizado, 35487. 1941, vetor radar para sequenciamento de tráfego, curva à esquerda, proa 005. O limite é o que de Mike 120 de Simbra. Confirmado é 005, proa? Confere. O limite é a radial 300 de Salvador. 005, radial 300 de Salvador, limite 1941. 4061, passou no 40, chama Recife, 1288, alterno 3325. 1288, 3325, ó. Paracaju, preço 58, aciona 5114, o controle opera 1935, o TAM 8001, e obrigado pela autorização mais cedo. Solo Salvador Azul, 4082. 4082, informe antes da Juliette. Chamará antes da Juliette, Azul 4082. estabilizado, 35487. 43660, reautorizado 050. Descida autorizado 050, para 3660. Reautorizado 070. Tá descendo 70, 697. Corrigindo, reautorizado 0620. 60697. Passaram uma centena e inicia redução 210 mais, gol no 328. O vetor radar para sequenciamento de tráfego, curva à esquerda, proa 020. O limite é radial 300 de Salvador. Ok, entendeu? Esquerda, proa 020, pode confirmar o limite? Radial 300 de Salvador. Radial 030, senhor? 300. 300, sente. Curso do localizador 35487. A gente completa LS Englade aguardando transferência de comunicações, o 35487. Gente, LS Englade aguardando o 35487. Gol no 941, reassuma a navegação agora na proa do Serra Vitor 366 para o RNAV Pistão 0. Direita, proa do Serra Vitor 366 para o RNAV, gol no 941. Está reautorizado 2510, gol no 941. 2510, permanece 1011? Ah, 1010 agora, 1010. 1010, muito obrigado. Alfa, antes da Juliette, 3566. Tem 040, gol no 697. 40, 697. Solo Salvador, azul 4082. Visual com o C37 da Gol. Para ingressante direto. Dado 080. 080, o gol 600. Coordenar o GPS da 10, por gentileza. Sente, aguarde autorização. Você escuta, 1060. Gol 924, prossiga até antes da Índia, mantendo a posição antes da Índia, que eu vou ingressar o azul que vai prosseguir porta 9. Salvador, 328. 3660, reautorizado 3.000 pés com 1.010, ó, lixo. Autorizado, descido 3.000 pés com 1.010, 3.660. São 5, ingresso 1. Estimado é 2 minutos. Entra 924. Azul, após o gol, ingresso, seu portão número 9, 402. Após o gol, ingresso na Juliet e táxi pro 09, azul 4082. Estou passando no 60, chame Centro Recife, 1288, alterno 3325. 2883325, boa tarde. 00, inicie redução 2109. 2109, reduzindo, agora no 600. Avistou o 35487. Chame Torre 118-6, trip 5487. 386, trip 5487. Torre Salvador, trip 5487. Solicita, se possível, uma base pela direita para 17. Plano modificado aí 58, prossegue pela direita da 17. Informe gerando base, trip 5487. Sete, reportar a base, o trip 5487. Direita 235, limite a 270, Salvador, 1697. 3660, reassuma a versão agora na proa do Serra Vitor 368 para executar o RNAV. Direto Serra Vitor 368, tá 3660. 1328, reautorizado 050. 050, 328. 566. Solo de Salvador, um cordial boa tarde, objeto 6721, ciente da informação, atis 310 para Fortaleza. Estou fazendo cópia. Saída prevista 12, ó. Momo Frote. Momo Frote, muito obrigado. MIT é radial 300 de Salvador. Sou vetor atual radar esquerda 090, limitada 300 de Salvador, desce a 060, agora 600. Rádio 11, está livre, chama o táxi. Livre, chama o táxi 8001. Duja nós, 1010 ajuste, livre e pouso no 7, trip 5487. Livre e pouso no 7, baixado e travado, trip 5487, vai ingressar na final agora. 0. O 941 vai passar o 366, chame torre 186. 186, 941, boa tarde. Vai descer e manter o 0620, ok? Sim, vai descer e manter 060, vou no 600. 0130 graus, 89, ajuste 1010, cabeceira deslocada, 90 metros. Certo, cabeceira deslocada, ajustado 1010, aguardando a autorização, 941. Navegação, o gol 1328, é a sua navegação na proa de Duna para executar esse X-Way Pista no 0 sem glide. X-Way, direto Duna, 328. Confirmando a pista seca para o 941? Positivo, pista seca. Obrigado. Trip 5487, solo ao 01, libera Taxi Lima e chama o solo 121, décimo 9. Lima 1219, trip 5487. 941, livre pouso, 120 graus, 089. Livre pouso, pista 90, gol 941. São na Lima, tem o TAN autorizado pushback, já prosseguindo o push já no portão 11. Assim que o mesmo inicial táxi, já autoriza o ingresso. Assim, se manter na Lima, visual com aeronave, trip 5487. A 97 seguirá Boeing 738 da companhia, no momento 11 horas, passando 4.700 pés. Sim, chegou ao 697. Zero, completo a RNAV chamando torre 1186. Torre 1186, tá 3660. Com 697, tráfego adicional agora 12 horas, rumo norte. Mantendo 0620, tráfego também da companhia, Boeing 738. Ciente, 1697. Será 1-0 deslocada 90 metros. Assente da restrição, ajuste 1010, está 3660. Pode confirmar se chove sobre aeródromo? Negativo, não há chuva sobre aeródromo, pista seca. Assente. São 4 horas e 50, alterna Galeão. 0 do Serra Vitor 366 para o RNAV. 366 para o RNAV, igual 697. Boa tarde. Tá pronto para a Costa, Mestre 2 anos já. Mestre 2 1, autorizado Fortaleza 310, sua rota é a Pesulu 19, decolagem da pista 10 com curva esquerda, Momo, transição frote. 1-1-9 decimal 35 e aciona 5-1-1-6. Autorizado, Fortaleza, nível de voo 3-1-0, Elvieta, Lula 9, decola da 1-0, curva esquerda, Momo Frote, 1935, controle 5-1-1-6, o transponder, Mercedes 1. Correto, para. Oito meia. 0 até o Whisky 58, decolagem no 0, esquerda curva, Pucaracaju. 1-1-9, decimal 35, 5-1-2-1 no transponder. Autorizado, Recife no 390, Up Whisky 58, decolagem da pista no 0, primeira curva esquerda, anterior esse Puca, transponder Aracaju. Frequência 1-1-9, decimal 35, transponder 5-1-3-1. 5-1-2-1, chame pronto. Ok, 5-1-2-1, o chamado para o táxi agora, o chamado para o táxi agora, 754. Para o táxi, eu tô indo 001. Confirma os dados 8001. 35 a bordo, alterna Natal, 13h40. 1-7-0 graus, com 5 nós, ajuste 1010, cabeceira deslocada 90 metros. Gente, chamarei para cima. Juliette Alfa na Charlie 18D6, boa tarde, 800. 1941, mantém antes da Juliette. Manterá antes da Juliette, 941. 15489, está autorizado a ingressar, o Tano já vai iniciar seu táxi, sua posição é a remota 14. Gente, autorizado, ingresso em remota 14, trip 5487. Lima, Romeu, Romeu, confirma? Mais que o Delta prossiga. Qual é o horário do Mike Delta? Vou verificar só um instante. Isso, completando a RNAV. 2500 completando a RNAV, vou no 300. Solo 07121-9. 219, boa tarde. Sempre abaixado, travado, 328. Continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, 1-3-2-8. Valeu. E-mail, completo R9, chamando pelo 118-6. Completo 18-6, com 697. Estão 3605. Alfa, mantento da Juliette, 3660. Continua a aproximação, reporte Serra Vita 372, vento no 30 graus, 089, ajuste 1010, cabeceira deslocada 90, 90 metros. Ok, ciente, chamará o 372, cabeceira deslocada 90 metros, 1010, 1697. Tá, tá autorizado, prosseguir, portão número 8. Eu prossegue pro 08, 948. 4, serviço da terminal, agora é o Solidéu, 1201. Aguarde para ingresso. Aguardando, 0-0. altímetro 1010. Permanece vigilância. Ok, autorizado Mare 050. Quando possível, senhor, coordenar o Serra Vitor 366 do RNAV. Gente, após o ITAP, voe Serra Vitor 366. Ok, pro ITAP, por enquanto, a 3190. Boa tarde, Estrela 3605, passando 2000 pés. 3605, boa, decola, passa 2200, ascensão 280, saída da gole, vigilância. Gole 280, Estrela 3605. Afirmativo. Ali mantém após o gol. Ali mantém após o gol, pousando agora, 8001. 372, vai sair travado, gol 697. 697, continua a aproximação, aguarda a pista livre, 150 graus, 4 nós, 1010 ajustes. Gente, 697. Chama 600, vai passar o 366, completa a RNAVE, chamando Torre 1186. 286, obrigado, 300, agora 600. É. 18, solo aos 10, libera a próxima direita, 121, décimo 9. Direita, 219, colo 3, 28. Desvio, esquerda, pro 020, mas 10 milhas. Copiado, após desvio, direto ITAP, 3192. Ele desvio, após ITAP, até 3192. Puxa, um táxi. Chama na pro táxi, igual na 74. Solo com 328, livrou. 328, tá aguardando liberação do seu portão, mantém antes da Juliette. A gente vai mantendo pela Juliette, 328. Tá botando a posição, aguardando o balizador no 5, tá 3660. Cuidado só um instante. Oi, Salvador, bom dia, ó. Boa tarde, eu vou no 600. No 600, continua a aproximação número 2, aguarde informação de pista livre. Seguindo na sua escuta, eu vou no 600. 697, livre pouso no 50 graus, 629. Livre pouso na 10, vou no 697. 601, decolado aos 11, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, muito obrigado, bom trabalho, 8001. Delta, chame para ingresso, pista no 7. Controle TAM 8001, decolou. 8001, passa 2600 pés em ascensão 290 na saída Puca, vigilância radar. 7800. 219. 219, igual 697. Gol no 697, está livre. Gol no 697, forme antes da Juliette. Forma antes da Juliette. Gol no 398, corrigiu, 328. Vai ingressar na Juliette.